Os amigos das madrugadas, Vanderlei Siqueira, fique com Deus. Tchau, tchau. Estava sorrindo, mas quando eu estava sozinha, era uma tristeza. Minha mãe um dia, vamos caçar uma rádio pra gente estar escutando, vamos. Bom, achei uma rádio boa, chama Novo Tempo. Eu falei, eu quero ouvir essa Novo Tempo. E a Novo Tempo faz parte da nossa vida. Aprendi a dar valor na minha família, a dar valor nas mínimas coisas que eu tenho. Hoje eu posso dizer, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu posso dizer, eu fui alcançada pela Novo Tempo. Eu fui alcançada por essa obra. Transformou minha vida, transformou minha casa. Transformou o meu jeito de viver e o meu jeito de olhar o próximo. Hoje eu sei que tem esperança para tudo na nossa vida. Novo Tempo. A voz da esperança. Todos os sábados na Novo Tempo tem só quartetos. Um feliz sábado a você ligado na Voz da Esperança. Seja bem-vindo. Só Quartetos está no ar com muita música, curiosidades e histórias. Olha, hoje tem muita coisa boa, tem dicas de quem sabe, tem a super sequência, tem International Quartet e muito mais. Continue ligado aqui só quartetos. Aos sábados, à 1 da tarde, aqui na Novo Tempo. Olá, você já ouviu falar do projeto Anjos da Esperança? Esse projeto existe para arrecadar os recursos financeiros que ajudam a Rede Novo Tempo a manter sua programação no ar e enviar cursos bíblicos gratuitamente. Essas doações nos permitem usar todos os meios possíveis para levar a palavra de Deus. Participe, ligue para 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 981 76 66 30. O papai bebe água todas as manhãs. Ah, é para acordar os pequenos trabalhadores do corpo dele e dar energia para funcionarem o dia todo. Uau! Eu também quero acordar os meus. Nosso corpo é formado por 70% de água e precisa ser reposto diariamente. Tomar um copo de água em jejum acorda o seu organismo e ativa o seu cérebro para começar bem o dia. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Então é contar algo. É uma coisa íntima que vem do coração. Para mim, está ligado à fé. CD de Jefferson Pilar, disponível no 0300-789-1111, nas plataformas digitais e no site novotempo.com/gravadora. Tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 30 30. Chega mais perto com o pastor Luiz Gonçalves. O texto que eu vou ler está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22 e no versículo 16. 22:16. Fala assim: e agora? Por que te demoras? Levanta-te.